que tem medo de chuva. Você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva, conhecer a energia do céu. Energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. Oh, chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar, pra nunca mais, yeah. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva, conhecer a energia do céu. Energia dessa água sagrada que nos abençoa da cabeça aos pés. Ô, chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. Ô, chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. De alegria para nunca mais chorar. Ô, chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria.